Vasco da Gama e Vitória. Muito dele. Tá barato comigo, hein, louco? Verdade, verdade. Jogos importantes no campeonato final da Copa do Brasil.